Thank you. We're the Cantina Band. If you have any requests, shout them out. Play that same song. All right, same song. Here we go. A gente tá nos dias aí que tá lançando um trailer atrás do outro. Acho que os estúdios não estão querendo ficar atrás, né? Então, na mesma semana que a gente já teve Star Wars, Superman e Batman, saiu também Quarteto Fantástico, saiu um novo de Jurassic World. Realmente é pra deixar a gente animado, assim, né? Pelo menos esperançoso, digamos assim. Não que eu confie muito, por exemplo, no filme do Quarteto Fantástico. Eu também não dei o braço de torcer, não. Apesar que eu gostei do visual do coisa. Achei que ficou bem mais interessante do que a versão anterior horrorosa lá, que parecia um saco de bosta, sabe? Do lanche. Tem uma pegada mais de ficção científica esse, né? Mas não sei o que diabo que acontece, que eu não sei quem, né? Minha namorada, que ela tá louca pra ver esse filme, então não tenho nem pra onde correr. Eu acho que tem que ser assistido, nem que seja pra falar mal, né? De repente é o novo Corman aí dos anos 2010, né? Não vai, assim, acho que não, né? Acho que não. Mas o estranho, né, é que, assim, pelo pouco que eu li, eles estão fugindo bem da história do quarteto mesmo, né? Eu acho que não tem muito pouca coisa a ver. Pelo que eu entendi no trailer, por exemplo, o Dr. Doom vai ser um ser de outra dimensão, né? Alguma coisa assim. Não, e a própria origem dos poderes deles, né, vão ser bem diferentes também. Eu acho que eles vão querer fazer um universo próprio, principalmente porque a Marvel disse aí que durante o lançamento do filme, a editora vai cancelar a revista do Quarteto Fantástico. Na verdade, já cancelou. Já cancelou? Já cancelou. É uma guerrinha fria. Já cancelou, mas parece que voltou, não? Não sei, sinceramente não acompanhei. Não sei. Mas é uma espécie de guerra fria que existe entre o estúdio e os quadrinhos, né? Então, acontece isso com... Até com os próprios mutantes tem acontecido um pouco, tanto que nos quadrinhos a Marvel já vem dando mais destaques pros inumanos. Tá começando a ver se consegue explorá-los mais, porque assim, o cinema gera muito mais dinheiro, muito mais receita do que os quadrinhos. E de uns anos pra cá, os quadrinhos estão servindo mais como uma mídia de apoio. Né? Sim. Tem muita coisa que está sendo alterada em relação ao cinema. Tanto a DC quanto a Marvel tem feito com as sagas e mega sagas e com o intuito até de rebotar, né? Como eles falam. É reiniciar todo o universo, né? Por quê? Porque aí você pode trazer um público novo, né? Ao invés dos velhacos, né? Os fãs nerds, chiitas, chatos como eu, assim. Mas sabe uma coisa, Thiago? Assim, saindo um pouco dessa questão da verdadeira questão de quadrinhos, né? Indo pros trailers, que foi o assunto inicial, eu acho que é algo natural, porque agora é o período do chamado Summer Movies, lá nos Estados Unidos, né? Então, os estúdios começam a bombardear. E fora que um quer dar a resposta pro outro, né? Então, como você citou, vai sair o trailer de Star Wars, eles vão lançar um de Batman, sabe? E a Semana de Vingadores também é mais um motivo pra se lançar de baixo da Superman. Aí saiu Jurassic World também. Sim, tá todo mundo lotando o cinema nessa época lá, né? Sim, exatamente. Tem algumas coisas ainda aqui que devem vir aí, como Tomorrowland, com um filme, um novo filme aí com o George Clooney, né? Também da, é também o novo da Disney. Do Brad Bird, né? Que é lá dos Incríveis. Sim, visualmente tá bem interessante, viu, cara? Ainda vai estrear aí o novo Mad Max. É verdade, Mad Max. Teve o trailer do Homem-Formiga também, um pouco antes, né? Uhum. Na outra semana. Esse do Homem-Formiga eu achei tão bobo que eu nem considerei trailer, sabia? É, mas porque talvez o Homem-Formiga seja mais bobo. Não diminuindo, assim, a história do personagem do filme, né? Né? Afinal de contas, eu não conheço a história do Homem-Formiga. Eles apostaram nos Guardiões da Galáxia, agora eles querem ver esses lados B aí da vida. É, eu tomara acho que faz... surpreenda tanto quanto Guardiões da Galáxia, viu? Eu acho que é uma tentativa da Marvel de fazer um Homem-Aranha para o seu universo, né? Porque até então ainda não tinha definido, aliás, até hoje mesmo, não tá definido tão bem qual vai ser o papel tanto da Marvel Studios, né, quanto da Sony em relação ao Homem-Aranha nos cinemas, mas o Homem-Formiga surgiu como mais fazer um Homem-Aranha para os cinemas, tanto que a versão vai ser também um pouquinho diferente, né? Porque originalmente o Homem-Formiga era o Hank Pym e vai ser o Scott Lang no filme, né? Ah, mas ele existe nos quadrinhos, né? Não, sim, existe, mas o Homem-Formiga no filme já vai ter uma história, é isso? Sim. Ele já vai ser velhão, já vai ser o Douglas lá, caraca, Michael Douglas. Né? Tem alguns outros filmes aí pra serem lançados, ó, por exemplo, já falei do Mad Max, tem o Tomorrowland, tem o remake de Poltergeist pra maio, cara, eu vi muita pouca coisa desse filme. É verdade, não saiu quase nada. Eu vi um pôster, se teve trailer eu não vi, eu falei, eu não quero assistir, talvez, mas eu realmente não lembro de ter assistido. Será que é o novo Carrie Estranha Bíblia, não é isso? Rapaz, não sei, tem... Né? Deus me livre. Tem, sabe, cara, sei lá, tem. Quando falam pouco, você pode desconfiar, viu? É o caso do Quarteto Fantástico, falaram tão pouco e agora que estão jogando tudo na nossa cara, toma trailer, toma pôster, toma... Ele é só pra 2016, não, Quarteto Fantástico? Ou já é pra esse ano? É pra esse ano, sim. Maria, acho que é pra agosto desse ano. Sim, sim, é. É por isso que eu tô falando, ele tá muito em cima da hora pra lançar trailer, assim, é, sabe? É, a gente comentou, eu comentei isso em outro cast, falando assim que o filme não teve uma imagem vazada, não teve no terceiro andar, no quarto andar de um prédio, falando, nossa, estou do lado aqui, onde o diretor Josh Trank está dirigindo o filme Quarteto Fantástico, né? Eu nem lembrava que esse filme tem o Miles Teller, que é o garoto lá do Whiplash, da série Divergente, eu nem lembrava que ele tá no filme. Ele que é o protagonista, praticamente, né? É, ele é o Doutor Fantástico, né? Fantástico. Senhor Fantástico, né? Nem lembrava que ele tava lá, cara. Não lembrava do Jimmy, porque o Jimmy Bell vai ser o Coisa. Esqueci completamente. Eu também não lembrava, não, cara. Ou vai ser o melhor filme da Fox de todos os tempos, ou vai ser uma b***a, viu? Porque agora vocês me assustaram, porque eu achei que era pra agosto do ano que vem. Não, estreia 13 de agosto aqui no Brasil. Não, é pra esse ano. Aí, de fato, eles escondendo muita coisa. Sei lá, vou pegar o Batman como exemplo. Nas filmagens sempre tinha uma foto de bastidores, alguma coisa ali, outra coisa, sabe, que você descobria, alguma coisa que vazava. E esse cara não vazou absolutamente nada, cara. Sei lá, parece que não teve interesse nenhum. Se vira filmando, você tá filmando o quê? Quarteto, que se dane, sabe? Cara, não teve nem nenhuma preocupação, cara. Não vazou nada desse filme. E tinha um pessoal passando assim no set, aí alguém falava: ei, o que foi aquele lens flare ali? Será que é o novo filme do J.J. Abrams? Ah, não, é o Quarteto Fantástico. Não, mas a única, assim, o que eu tenho de tolerância pra esse filme, ou esperança, talvez seja a palavra melhor, é que ele dirigiu O Poder Sem Limites, que é de 2012, que é um filme que eu gosto. É um filme bacaninha, meio honesto. O Poder Sem Limites é aquele Chronicles. Próprio. Eu sempre confundo com Sem Limites, do Bradley Cooper. É, esse é o Limitless. É, não, mas o nome em português eu confundo, que é Poder Sem Limites e Sem Limites. É justo, mas não é ficção. Os dois brincam um pouco com ficção científica, né? Mas enfim, tamo aí, né? É, que época para se viver, eu diria, esse mês de maio aí, que foi esse mês de abril. Tem muita coisa acontecendo. Sim, eu já tô ficando cansado, viu? Confesso. Esse do Jurassic World eu ainda nem assisti. Ah, também não. Eu deixei lá pelo primeiro trailer, eu falei assim, não sei se eu vou ver mais, além de... É, assim, diferente com Star Wars, que eu provavelmente vou ver tudo, né? Mas os outros trailers eu consigo me segurar. Mas depois que eu vi o primeiro, vi assim, aqueles Velociraptors lá, junto com o personagem lá do Star-Lord lá, qual é o nome dele mesmo? Chris Pratt, né? Isso, Chris Pratt lá, andando de motocicleta entre Velociraptors, eu falei, não sei. Cara, eu tô com suspeita que esse filme vai ser uma porcaria. Vamos ver, né? Daqui, ó, falta pouco pra gente descobrir. Não, mas eu sei lá, cara, eu tô com certo sentido que esse filme... Agora eu vou dizer só uma coisa que eu acho que o Marcelo até vai gostar, que é essa Bryce Dallas Howard aí, ela tá ficando a cara daquela senhorita ímpar que o Marcelo é fã, né? A Jessica Chastain? A deusa maior do universo? Eu achei ela bem a cara da Jessica Chastain no último... Acho que foi um pôster que saiu aí que tinha... Opa, eu não vi não, cara. Deixa eu ver. Vou lembrar agora. Compara com como ela tá em Um Ano Mais Violento, por exemplo. É verdade, né? Rapaz, tá igualzinha. Só não tem... Olha. Só tá com menos sustância, eu diria, assim. É, falta um arroz e um feijão ainda. Rapaz, mas tá bem parecido mesmo. Não, sim, é que Jessica Chastain, né? Mas... Então, vamos lá. Aqui é o Thiago Lira, o Tigre. Aqui é Marcelo Zagnoli. E aqui é Matheus Dess. E bem-vindos ao TireCast. Este programa é um apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br. Faz algum tempo que a gente não fala de filmes de suspense, de horror, terror. Desde o episódio 66 aí, que foi sobre O Bebê de Rosemary, eu deixei o papo esfriar um pouco. A gente vai... É um gênero que eu gosto bastante. E pra retomar o tema, eu quero falar um dos filmes preferidos dos anos 70 dessa temática aí, que é O Homem de Palha. ele com certeza entra com o rótulo cult pra quem não conhecia ele. Provavelmente ele é mais conhecido hoje por causa do remake de 2006 com o Nicolas fucking Cage, né, um dos maiores atores do mundo, ou pelo menos um dos que mais trabalha no mundo, enfim. Eu espero que você não tenha fugido do original por causa disso, do Homem de Palha, que aliás é a remake em português, se chama O Sacrifício. Comentei rapidamente sobre ele numa das introduções aí, sobre piores remakes da nossa vida, no episódio retrasado, se eu tô bem lembrado, mas enfim. Eu quero falar hoje desse filme que tem pouca gente conhecida, inclusive assim, o diretor e o roteirista, eles têm pouca coisa pra ser comentada, mas é um filme, assim, sempre, ele mexeu comigo desde pequeno, quando eu assisti pela primeira vez. Ele é um filme que eu tinha pegado apenas um pedaço dele numa sessão dublada e mexeu muito comigo, por vários motivos que eu vou acabar discutindo aqui no meio da trama, né? Queria começar perguntando se vocês já conheciam o filme antes de, ou se é a primeira vez que assistiram. Deixa eu começar então. Ah, já vou te agradecer, porque é um filme que eu não conhecia e assim, é um filme que me surpreendeu muito. Gostei muito da temática do filme em si, eu acho que a história te prende. Cara, é até difícil definir ele, porque ele não é um terror clássico, mas assim, ele tem uns elementos de suspense também, então os elementos de filme policial. Ele tem um clima que assim, você sente o tempo todo que tem algo estranho, mas sem você entender o que é esse algo estranho, sabe? Tem aquela sensação que te incomoda. E acho que isso é muito método da direção, porque o tempo todo, em nenhum momento você fica confortável ali. E à medida que o filme vai avançando e o policial, o Howie, ele vai conversando com as pessoas e vai desvendando aquele lugar ali, você vai ficando cada vez mais maluco, cara. Você fala assim, porra, que inferno de lugar é esse? Também não, na verdade eu nunca nem tinha ouvido falar. Eu passei longe desse sacrifício aí do Nicolas Cage. Nunca tinha ouvido falar que ele era um remake desse Homem de Palha original aí. Eu tô meio com o Marcelo assim, tô realmente muito agradecido por ter descoberto aí, você ter passado essa aí pra gente, viu? Ok, então vamos falar um pouquinho do ano do lançamento de filme, 1973. Temos aqui, já falamos de um filme de 73, que foi Operação Dragão, no TIGCAST 53. Mas outros filmes que foram marcantes na época, se eu esqueci de alguém, vocês me corrijam. Vocês me completem, na verdade, né? Bom, a gente teve Amacorde, do Fellini, tivemos American Graffiti, o primeiro filme do George Lucas, do Exorcista, Papillon, Sérpico, Westworld e o primeiro 007 com Roger Moore no elenco, que é o Vive e Deixe Morrer. Teve o Jesus Cristo Superstar lá, que é do diretor do Pianista no Telhado, que a gente já falou aqui. Opa. Tem dois filmes também que pode citar, cara. Terra de Ninguém, do Terrence Malick. Pô, cara, você pensa que o Terrence Malick, né, é um diretor novato? Pô, novato? Porra nenhuma, cara. O cara já tá inativo há muito tempo. Se bem que 73 ele tinha o quê? 18 anos, né? Que nem o George Lucas e o Spielberg. Spielberg, né? Pois é. E tem também, né, um outro filme, né, do Scorsese, né, que foi falado no TIGCAST sobre o Bons Companheiros, né, na verdade, e que eu não participei, né, puta merda, me arrependo até hoje, amargamente. Caminhos Perigosos também é um dos grandes filmes também do Scorsese. Peguei uma pesquisa aqui que me diz que o Estranho Sem Nome também é de 73. Estranho Sem Nome? Clint Eastwood. Ah, sim, é 73? Bom, eu não lembro se ele é de 73. Segundo o IMDB, sim. Então deve ser, vai. Ah, se o IMDB tá falando... Eu acredito, mas peraí. É realmente 73, que é o High Plains Drifter, né? Isso. Que tem esse nome por causa da trilogia dos dólares, né? Aqui no Brasil. É verdade. Mas enfim, é um filme que eu... Só pra abrir um parênteses, é um filme que eu não vi ainda, mas me recomendaram muito já. Ah, ele é bom pra caramba, né? E assim, já falamos também de como o que estava acontecendo nos anos 70, também fazendo uma referência com o próprio Homem de Palha e com o filme que a gente já comentou também, Profecia, lixo no TIGCAST 46 lá atrás, também Exorcista. Vejam bem, são filmes de terror ali, que o Exorcista ainda não é desse ano, mas ele é dos anos 70, a gente já falou disso, onde apareceu aí o movimento hippie, movimentos pelos direitos civis, o amor livre, o rock and roll, a contracultura, ou seja, isso influencia o filme, né? Essa questão de procurar o que é diferente. Se na profecia era falando sobre demônios, assim como o Exorcista, aqui em Wicker Man, o Homem de Palha, foi uma coisa completamente diferente, que você fala de cultura celta, de rituais pagãos, que era uma coisa, assim, eu lembro, a mim, assistindo esse filme quando eu era pequeno, de ver aqueles símbolos, eram muito estranhos pra mim. Eu tinha, talvez... uns 14, 12 anos, pra mim era uma coisa, pra que, ainda, na verdade ainda é, porque eu não conheço muito bem essa cultura, mas era muito mais chocante, digamos assim, né, pra mim ver uma cultura que não era influenciada pela cristandade, né, pela cultura judaico-cristã. Em partes, eu acho que assim, a reação nossa ao ver do filme é um pouco a mesa do policial. É algo bem diferente daquilo que a gente está acostumado. E te causa uma certa estranheza. E talvez o que não só o ser diferente, mas o lidar das pessoas. Porque para elas é tudo muito natural, a religião delas. E isso gera até uma discussão interessante em relação à religião. Do mesmo jeito que as pessoas veem aqueles habitantes, né, eles se mostram muito fanáticos naquilo que eles acreditam e naquilo que seguem, o Howie, o pessoal também é, sabe? Tanto que tem vários momentos do filme que fica explícito o tão fervoroso que ele é pela fé cristã. Principalmente os primeiros 5, 3 minutos é um paralelo mesmo com aquilo que ele vai sofrer, né, na ilha. Sim, sim, que mostra ele lá bem no começo, na igreja, cantando, né, rezando. Na verdade, ele mostra ele comungando, né, recebendo a hóstia, né, sagrada, né? Então, assim, e isso já faz como você falou, já traça aquele paralelo daquilo que ele vai enfrentar. A hóstia, que é um lembrete dos cristãos do sacrifício de Cristo, né? Exatamente isso. E aí é aquele... Não, não de todos os cristãos, né? Não, sim. Dos católicos em especial, né? Mas sim. Sim, sim, isso. Dos católicos. Olha como faz uma rima visual interessantíssima com o fim do filme. Porque, na verdade, esse início e o final, se você pegar, são ambos falando de sacrifício, cada um com a sua crença. Sim, sim. É a questão... De nós, aquela diferenciação de nós e o eles, né? A gente tem aqui o nosso tipo de celebração, de celebrar o sacrifício, mas quando chega na hora dos caras celebrarem o sacrifício, é meio diferente, assim, né? Totalmente diferente. Como eu falei, né? Para alguém que não tá acostumado, é chocante. Sim, sim, sim. E é claro, é aquilo que devemos falar. Isso considerando, né, a cultura judaico-cristã. E a questão da hóstia é voltado muito mais para o catolicismo, né? Porque não são todos os cristãos que seguem, né? Da hóstia não, né? Mas a transmutação não, da... A transmutação sim, não a transmutação não a sim, mas na hóstia. Se bem que tem, ainda assim tem certas diferenças. Tem gente que, se eu tô bem lembrado, os católicos, se eu estiver falando groselha aí, por favor, gente, me indiquem, me falem aí. Mas se eu tô bem lembrado, os groselhas, essa é boa. Se eu tô bem lembrado, os católicos acreditam que a hóstia literalmente se transforma na carne de Cristo. E assim, a transmutação é verdadeira mesmo. E os protestantes já consideram uma coisa simbólica. Mas eu posso estar falando uma besteira, se alguém... Não, nessa parte está correto. Tanto que, assim, pros católicos que seguem mesmo, o próprio padre, se eu não me engano, na celebração, ele fala que para você poder pegar a hóstia, você tem que estar livre de pecado, então você tem que confessar. Tem uma série de, como posso dizer, rituais. Não é rituais, rituais, rotina, é ritos, né? Que você tem que seguir para poder pegar. Ou seja, você tem que estar puro para poder ir lá no altar e pegar a hóstia. É bem, tá aí, só um pequeno retrato aí. A gente acabou de falando um pouco mais, eu tava falando um pouco mais de religião também, falamos de anos, revisitando os anos 70, afinal já falamos de tantos filmes dos anos 70, né? É a chamada também a última era de ouro do cinema americano, né? E o advento dos blockbusters. Então nós falamos já sobre... Vilões do Telhado, que é 73, 71, Alien, que é de 79, falamos já comentando aí o próprio Operação Dragão. Então, é realmente um dos anos mais prolíficos do cinema hollywoodiano, falando. Tendo em vista que esse não é um filme hollywoodiano, né? Ele é um filme de terror britânico. E isso dá um ar totalmente diferente à produção. Você pode comparar com... Quer dizer, eu tô sendo leviano aqui, candidato, tô sendo leviano aqui nesse momento, mas eu ia falar. Vou comparar com o remake, só que como eu não assisti, eu tô sendo leviano falar isso. Pelos comentários, dizem que o remake do Nicolas Cage é uma coisa pavorosa em relação a esse filme. Alguém teve aí conseguiu fazer o sacrifício e assistir esse filme? Eu assisti o sacrifício, sim. Ele, como eu comentei, né, na nossa conversa, parte mais interessante do filme é quando o Nicolas Cage se veste de urso e começa a dar porrada nas pessoas. É a melhor parte. Enfim. É bem a cara do Nicolas Cage isso aí mesmo. Bizarro, cara. Eu vou fazer esse sacrifício só pra ver essa cena. Faça esse sacrifício e depois ouça o podcast, que é muito legal, que é eles discutindo o filme aí do sacrifício. Vale a pena pra vocês terem ouvido. Como eu falei no começo, o diretor, o roteirista e o elenco são de pouco renome em partes, né? Eu sei do que você tá pensando, mas, em primeiro lugar, Robin Hardy, diretor. Ele tem só 3 filmes na carreira dele. Um deles é a própria continuação de The Wicker Man, que chama The Wicker Tree, né? A Árvore de Palha. Que é baseada num livro do roteirista, que eu realmente não consegui assistir ainda. Me falaram que ele tem bons momentos, só que quando é aquela coisa, né? Quando um cara fica preso a um filme tão interessante como esse aqui, tendência talvez seja a gente empurrar bem pra baixo, né? Quando vem uma continuação ou filme seguinte, né? Principalmente quando se passa mais ou menos no mesmo mundo, né? Ele acaba sofrendo de comparação com si próprio, né? O Robin Hardy, ele realmente produziu muito pouco. Agora, o Anthony Schaefer, que foi o roteirista, ele já tem um pouco mais sucesso. Ele morreu em 72, ele escreveu um livro expandindo esse universo do Homem de Palha, e o livro é de 78, mas ele foi o roteirista do Frenesi, o filme de Hitchcock de 72. Então, esses são os dois maiores trabalhos dele. Trabalhou mais do que o diretor, mas ao mesmo tempo, ele só tem 11 roteiros escritos. Depois, ele fez também o Summersby, Retorno de um Estranho, e ele é acreditado como o roteirista do Sacrifício, mas ele não foi, mas ele não participou do filme, né? Tô falando do filme de 2006. É que o roteiro do remake é baseado no roteiro dele. Ah, tá. Então é isso, os maiores trabalhos dele são esses aí mesmo, né? O Summersby, que é com o Richard Gere e Judy Foster, né? Um filme dirigido pelo John Amiel, lá dos anos 90, se eu tô bem lembrado, de 93, se eu não tô enganado. Aí o próprio Homem de Palha e o Frenesi do Hitchcock. É, então o Homem de Palha é o grande nome. É, junto com o Frenesi é o grande filme, né? Na carreira dele. Eu acho. Frenesi é um filme interessante, eu acho que eu gostaria de falar sobre ele um dia. Já tá lá no fim da carreira do Hitchcock, acho que é o penúltimo filme dele, talvez, ou antepenúltimo, Topazio é de... Não, Topazio acho que vem depois, hein? É, então talvez seja o penúltimo ou antepenúltimo filme do Hitchcock. São mais de 50, agora saber a ordem exata. Mas eu lembro que o Frenesi realmente é um dos últimos dele como diretor, como Hitchcock como diretor. Mas voltando aqui. Depois também temos o Edward Woodward, que é o policial do filme. Ele também não. Ele tem muita coisa, assim, mas assim, são muitos papéis pequenos e muita coisa na Inglaterra. Então o grande papel dele, ele foi uma série de TV chamada The Equalizer, que teve um remake, né, em filme recentemente aí com Denzel Washington no fim do ano passado, que é o Protetor. Nunca ouvi falar. Então, é uma série que fez sério sucesso na Inglaterra, mas também ficou nisso, né? O Edward Woodward, não conheço nenhum outro filme, pelo que eu vi. Ele fez alguns papéis pequenos ele acabou aparecendo em alguns filmes menores assim, mas sempre na Inglaterra, né? Uhum. E ele acabou aparecendo rapidamente no Hot Fuzz, no Chumbo Grosso, que é um dos filmes lá da trilogia do Cornetto. Não posso dizer que ele é um grande ator, até mesmo aqui no filme eu tenho algumas ressalvas com ele. É que assim, acho que a atuação dele, assim, não compromete, só que também não se destaca, sabe? É algo bem padrão. E principalmente se a gente comparar logo depois com Christopher Lee, cara, é uma covardia, né, cara? Não dá. É um monstro, não dá pra falar. Porque a atuação dele é aquela tal da atuação invisível, né? Você vê o personagem ali, mas você não vê nada demais na atuação. É. Nem tá pra mais, nem tá pra menos, né? Tá ali, ele tá jogando ali pra empatar. Tá, sabe? E a gente também tem no elenco a Britt Ekland, né, que é a Willow, que é a mulher mais linda da toda a ilha, né? A gente não pode dizer nada além disso, né? Mas é outro grande papel que ela teve, foi uma Bond Girl no 007 contra o Homem da Pistola de Ouro de 74, que é o segundo filme do Roger Moore. Se ela não virasse Bond Girl também, né? ela tem cara de Bond Girl, né? Se você olhar pra ela. As feições dela são bem Bond Girl. As más línguas podem falar que ela é só um rostinho bonito no filme, né? Realmente, ela tava com o rostinho. Não só um rosto bonito. Não, mas... só um rostinho bonito. É verdade, cara. Apesar que você sabe que o corpo que aparece ainda é dela, né? É uma dublê. Porque ela tava grávida na época, ela só aceitou gravar dos seios pra cima. Que pra mim tá de bom tamanho já. Não, sim. Não, e é tão nítido, cara, que no filme, na hora, você percebe a tonalidade do cabelo da atriz é diferente. Da atriz, a dublê de corpo, a tonalidade do cabelo é diferente, cara. Apesar que, putz, cara, com tanta coisa pra você notar, você vai prestar atenção na tonalidade do cabelo. Okay. Que pariu. Lamentável. Enfim, e aí já temos, claro, já comentamos aí, o Marcelo comentou, Christopher no elenco. Um cara que tem simplesmente 281 créditos entre filmes, séries de TV, dublagem, e o cara atua desde 1946 e ainda tá atuando. E sem falar que ele gravou 2 álbuns de heavy metal, né? I shed the blood of the Saxon men. I shed the blood of the Saxon men. I shed it Não, esse é foda, cara. Esse aí zerou o mundo, né, cara? Fez Star Wars, fez Drácula, fez o Senhor dos Anéis, cara. Esse aí zerou o mundo, cara. Se eu tô bem lembrado, ele fez umas 5 ou 6 versões do Drácula pra Hammer, além de outros 8 ou 9 filmes, né, de qualquer tipo, né? Hammer, que é uma indústria filmográfica inglesa, bem conhecida por seus filmes de terror, então tem vários Dráculas, teve a Múmia, teve alguns Frankensteins. Na verdade, a Hammer foi muito prolífica do começo dos anos 70, finalzinho dele, e reapareceu recentemente aí com alguns filmes. Ele gravou Gremlins 2, ele fez os 3 Senhores dos Anéis como Saruman, fez os 3 Hobbits. Eu acho que ele, a cada filme que ele fazia, eu pensava assim, putz, será que ele vai ficar estar vivo pra ver o resto, né? Tá, já tá com seus 90 e poucos anos. Fez 2 Star Wars, né? Fez o episódio 2 e 3 como o Conde Dooku. E veja só, ele tava até nos Vingadores no Capitão América 2. Ué? Ah? É, mas eu tô falando da série britânica de TV dos anos 60 e o filme que da TV que chamava Capitão América 2, assim, em 79. Ah, ok. Cara, mas teve o Christopher Nolan no elenco, fez bem pra ele, porque ele saiu de vários filmes do Drácula, ele fez um outro filme de terror no mesmo ano, ou se não foi o mesmo ano, foi no ano anterior, né? O último filme dele da Hammer. Os Ritos Satânicos de Drácula é de 73. É, exatamente, é. Ele fez, foi o último filme dele, né? Talvez, não sei se foi o último filme dele na Hammer, foi um dos últimos, esse aí já deve ser o sexto filme dele, né, lá, né? Então fez bem pra ele, porque ele finalmente, ele conhecido pro filme de terror e tal, mas aí ele fez um papel assim que não tinha nada a ver com o sobrenatural, com o satânico, com o vampiro, né? Chega de vampiro pra mim, né? Aí foi fazer o lado do Sam Raimi, que é um personagem muito, muito, muito interessante, cheio de galera. Elegância, né? E ele, pra esse filme, ele, se eu não me engano, ele dispensou o cachê, porque é um filme, ele é de baixo orçamento, mas o Christopher Lee gostou muito do roteiro. Tanto que até hoje ele considera um dos principais filmes da carreira dele esse filme. É onde eu fiz a liçãozinha de casa, pesquisando. Pesquisando, então assim, é um dos filmes preferidos dele. E na época, se eu não me engano, ele era amigo do Tom Hardy, que o convidou pro filme, e ele dispensou o cachê. É, fez bem, fez pro amor, né? Já tinha ganhado muito dinheiro na Hammer, né? Eu introduzia o filme assim, falando, ah, porque é um filme de terror, horror, suspense. Mas e aí? Dá pra definir, assim, facilmente, se esse é um filme de terror, de horror ou de suspense? Pelo menos nesses termos? Quando a gente pensa em terror, a gente pensa necessariamente como filmes como Sexta-feira 13 e Hora do Pesadelo? Ou isso é mais um horror? Ou em suspense é uma coisa, é uma trama, porque tem a questão de ser um policial e ter uma perseguição, ter uma garota desaparecida e todo mundo quer enganar o cara? Você vê que todo mundo quer enganar o cara na ilha, pô? Ou é, no fim das contas, uma mistura aí de dois termos, ou dois ou três? Ou talvez até mais, né? Porque, assim, ele não tem sangue e ele não tem aquele elemento do susto. Mas, ao mesmo tempo, ele tem a questão da ação, um pouco de ação, né? Enquanto mistério. E ele tem aquela coisa, sabe? Aquela coisa que eu até comentei, de causar uma estranheza, sabe? De você sentir a atmosfera do filme que te mostra que tem algo estranho ali. Você não sabe o que é, mas você sente que tem alguma coisa errada. E aí você vai vendo a reação das pessoas, você já estranha. E quando começam a cantar, cara, as primeiras músicas, você já fala, opa, peraí, mas o que tá acontecendo, cara? Onde que ele tá? Cara, que é uma coisa muito, muito bizarra, sabe? Acaba tendo tons de musical, né? Até porque é verdade, primeira música que ele encara, né? Dos meninos lá, eu falando sobre o objeto fálico, ele é assim, ele fica parado assim, né? Porque tipo, ele, a gente também, né? Fica no tipo, não, peraí, eu tô entendendo bem isso mesmo? É isso mesmo que a música tá falando? Não, e depois lá na taberna também, cara, que eles começam a cantar e celebrar, e aí as mulheres rindo e olhando, e ele fala, ele olha assim, e a música maior ofensiva, né, sobre a filha do taverneiro lá. Não, e ele sorrindo, e ela também, cara, é uma maravilha, cara. Eu acho que pelo fator detetive e investigações, esse filme é um suspense sem tirar nem pôr. Mas, por outro lado, essa história podia fácil ter sido tirada de um conto do H.P. Lovecraft, sabe? Então, pra mim, eu acho que esse é o ponto do horror, sabe? É como se o estranhamento fosse o sangue que ele usa, sabe? Uhum. Ao invés de ter o gore, tem esse fator esquisito que deixa você meio assim, do início ao final do filme. Você fica incomodado, né, cara? Sim, sim. E justamente por ser algo não tão acessível, algo tão diferente, independente da crença, mas assim, é alguém que você não tá habituado. Então, você vai observando o comportamento ali daqueles personagens, daquele povo, e se fala, puxa, mas, sabe, é muito diferente. E quando você percebe que as crianças já são meio que doutrinadas a adquirir essa cultura, aí te causa mais estranheza ainda, cara. Principalmente se você se coloca no lugar do protagonista, que é um cara que escolheu esperar, né? É, sim, é, né? Todo Carolinha, né, cara? É, ele tem, o personagem tem claramente aí seus quase 40 anos, né, o ator, né? Talvez não fosse essa a intenção, né, de colocar um ator tão velho, né? 30, 40 posso estar exagerando, mas 30 no mínimo ele tem, né? A gente tá falando aqui do Edward Holdorn, né, que é o sargento Howie, né, que vai pra ilha atrás da garota, né? Eu gosto de pensar que o filme tem mesmo assim, todos esses elementos assim, de suspense e de terror também, porque a trama vai se fechando em volta da pessoa, isso é bem claro, chega até a ser um pouco cômico, né, como aquela questão lá dele passando a foto, não conheço a pessoa, daí, não, vocês não conhecem não, vocês mentirosos, e aí ele fica chocado com cada representação da religião pagã na ilha, e claro o terror fica porque afinal de contas tem uma menina desaparecida, e aí a conclusão que ele chega durante o filme é a conclusão que o espectador também chega durante o filme, né? Também que somos levados a isso, né? Que a personagem da Roma, a garotinha, vai ser objeto de sacrifício aí pro deus que aquela ilha cultua. Então, acho que é um dos maiores trunfos do filme, realmente, ser essa mistura. Inclusive, essa mistura se reflete até em elementos da fotografia. Se você vê que a fotografia ela muda em certos momentos, assim, eu acho que principalmente quando o Howie ele se depara com uma coisa estranha. Você vê que a fotografia, por exemplo, é um pouco mais daquele blur, né? Qual que é? Meio rabuscado, né? É, lá quando ele vê a dança da fertilidade, né? Putz, que é esse mulher pelada aí dançando em frente a... Ele não tá ali admirando ou mesmo tendo voyeurismo ali, ele tá estranhando aquilo também. Aliás, o Howie, ele é, se você falar assim, ele é um tipo de, eu não sei se eu posso chamar ele de herói. Ele é o herói, assim, tá, ele é o herói da Star, a gente pode falar isso, porque ele acaba passando por uma certa mudança de vida lá, né? Ele vai ser transformado, mesmo que a transformação não seja boa pra ele, né? Digamos assim, não vá fazer ele, assim, não vai fazer ele mudar, não vai fazer ele evoluir. Uhum. Talvez assim, até por isso esse filme sim quebre um pouco a paradigma da jornada do herói que a gente já comentou outras vezes. Porque o personagem, ele não tem um mestre, ele não tem como eu falei, essa mudança que vem pra ele não é pro bem dele. Na verdade, acaba sendo pior, né? Talvez para o bem maior. É, talvez, pelo que eles acreditam, até vai. Então vamos falar aqui do filme, propriamente dito. Homem de Palha, 1973, The Wicker Man. E pra quem já percebeu, né, essa discussão, como sempre, vamos ter spoilers, né, no filme. Muito, pô, 73, né, então... Mas assim, de qualquer jeito, eu espero que você tenha assistido o filme assim, ou antes de ouvir aqui, senão ouça por sua conta e risco, tá certo? Começamos nos anos 70, com o personagem do Stuart Howe chegando numa ilha ali na Inglaterra, a Summer Isle, para investigar o desaparecimento dessa garotinha que é a Roman Morrison. A gente vai começar com algumas, assim, com umas curiosidades que a gente vai vendo, assim, entre o personagem. Eu acho que a maior coisa, assim, que vai nos chamar a atenção é aquele que eu comentei no começo. Nós aqui, posso falar seguramente que 99% da quem tá ouvindo aqui vem de uma família que tem uma cultura cristã. Mesmo que você não seja, você provavelmente tem um pai, uma avó, um avô que era uma pessoa católico, uma pessoa evangélica, espírita, que seja, talvez numa menor escala, e numa menor escala ainda, um islamismo, né, do islã. A gente tá lidando com uma velha religião, com um paganismo, gente que adorava os elementos como o sol, a lua e a natureza em si. Né? E faltava isso, né, mesmo nos grandes filmes da Hammer, com Drácula, com a múmia, né, eram temas que já eram, como eu vou dizer, já eram meio que comuns pra gente, né. Então, o vampiro, o lobisomem, a múmia, outros elementos clássicos, né, da história. Esse aqui não, essa é uma coisa diferente. É bem diferente, na verdade. Bem diferente. Mas muito diferente. temática, de abordagem, cara, é... E assim, sabe o que eu penso? Nós estamos em 2015, eu vi esse filme pela primeira vez, e esse filme me causa um certo incômodo. Então a gente volta no tempo, imagina em 73, mesmo sendo, sei lá, época de contracultura, o quanto esse filme não deve ter incomodado naquela época. E mesmo tendo sendo contemporâneo de outros filmes como Exorcista, é um filme que não ficou em segundo plano, assim. Não, claro, em relação ao Exorcista, sim, mas ele não ficou esquecido, abandonado, porque ele é muito cultuado pelos cinéfilos. Dá pra entender, né, cara? Ele é um filme, ele é bem produzido, ele é bem atuado, mesmo com, já falamos um pouco aí do Edward Woodward, ele tem um certo frenesi, assim, que eu acho que fica no desespero dele, assim, é até aceitável, eu até entendo, mas coisas assim que acabam dando um ar diferente ao filme, que a gente sabe que é um filme de terror. Por exemplo, é um filme muito colorido no começo. Muito, ele tem música, cara, até a música, assim, é meio aquela música que começa, que é a introdução do filme, que é a Conor Riggs, tem um tema celta, assim. Se você já ouviu, tô pegando uma coisa muito pop aqui, mas se você já ouviu The Corrs, que é aquela banda irlandesa lá, que irlandesa. Tem, né, que tem duas moças que fazem os vocais, e tem aí outros dois caras que fazem os instrumentos. Se vocês ouvir os primeiros discos do Corrs, você vai ver uma influência celta bem, bem interessante na trilha. E tem outras bandas que fazem isso com um pouco menos roupagem pop, né? Você vai perceber que o clima ali da ilha, assim, é visualmente até convidativo. Então, putz, se você for pensar, quantos filmes de terror, de suspense, se passam praticamente durante o dia? E tem mais também, se você pensar até nos próprios personagens, vocês não vê em momento nenhum do filme eles sendo agressivos, mesmo como policial, se você não vê eles brigando, agredindo, gritando, em momento nenhum. Quem mais fica assim... exaltado é sempre o policial. É engraçado que ele que tem a cor mais escura do filme, né? Por causa do verdade. É, verdade. O figurino dele é aquele azul royal, bem, bem profundo, né? Não chega a ser um preto, mas é quase um preto. É um azul navy, né? Como eles, como você pode preferir chamar. Mas é engraçado que, assim, que tudo que ele vira na ilha é pra ele é estranho, né? E a gente, assim, sabe quando tem um protagonista que... Ou mesmo um outro personagem que costuma ser os nossos olhos na ilha, né? Na ilha, no filme. No caso, é o próprio protagonista, né? Então, batata, que tudo que choca pra ele, assim, choca, vai chocar pra você. Talvez chocar seja uma palavra muito, muito grosseira, principalmente se a gente tá falando em 2015, se você assistiu o filme recentemente, mas eu, quando assisti, eu era moleque, eu fiquei assim, falei, caramba, existe alguém que pensa desse jeito? Ah, mas até eu, cara, eu tava assistindo e de vez em quando eu soltava um, que porra é essa, cara? Não. É, aquilo que eu falei, mesmo em 2015, cara, você... Eu não acho nem questão de choque, cara, mas te estranha. É um estranhamento. É um estranhamento. É, estranhamento é uma palavra melhor, né? Tanto que já falamos aí que a música que o pessoal canta no bar pra Willow lá, que é uma música altamente erótica, né? Ah, porque é porque a garota lá do como é que é? Landlord, do taberneiro, né? É. Os caras ficam fazendo piada sobre as partes sexuais dela, e na boa, assim, na frente dela, eu falei... Na frente não, do e bar. ela e o próprio... O taverneiro lá, tô sorrindo, tô cantando, né? Tipo, ó, vocês são mó legais, né, cara? Puxa. Celebrando, cara. Pô, aquela hora que eles estão lá na escola, e aí a professora tá perguntando assim, ah, não sei o que significa esse poste ali fora? E, caramba, cara, que é aquilo? São crianças. É, você não encontraria isso na sua escola, né? Por mais liberal que ela pois seja. Pois é. She's not the kind of girl to take. O diretor do filme, né, o Robin Hardy, nesse momento aí da eu gosto como ele usa a câmera. Pelo primeiro momento, assim, ele, pela primeira vez, a gente acompanha a estranheza do Woodward. Eu fico comentando, misturando o filme do nome do ator com o nome do personagem, porque é parecido. É Hal e Hood, é Woodward. E, bom, ele começa a estranhar, colocar, até inclinar um pouco a câmera, assim, numa plongée, numa contra-plongée, que é de aquela câmera de baixo pra cima. Então, o ângulo holandês que fica ficando meio torto. Porque pra ele as coisas estão assim, meio portas, né? Tanto que ele fica puto lá e ele começa a bater lá na... Não, ó, eu não quero mais saber de música pornográfica aqui na minha frente, não. Vocês estão aqui me insultando com a sua liberdade sexual. Eu quero saber se alguém viu a garota. Daí todo mundo, olha, falta ainda. Não, a gente nunca viu essa menina aqui. Aí você vê que é mó caô, né, cara? Impossível, né? Até daí começa a fazer aquela enrolação como o Matheus comentou lá na cena da escola, né? Não, assim, você vai vendo pelos olhares, né? Quando ele vai embora, você vê que todo mundo também tá olhando ele de meio de lado. E aí ele também começa a perceber algumas coisas estranhas, como ele vê lá que falta um retrato na parede. Aos poucos ele vai vendo que alguém ou todo mundo ali naquele lugar tá mentindo. Ele só não sabe o motivo ainda. Bem engraçado que ele resolve falar assim, acho que eu vou dar uma espairada e andar por aqui. E aí ele deve pensar assim, aqui fora o ar deve estar mais fresco, né? Daí ele acha casais transando no meio da rua, no meio da floresta. Falei, não. Não. Orgia ali, né? Pensando bem, acho que é melhor voltar pra dentro, né? É aquele povo lá fazendo sexo lá, grupal, lá, coletivo, sei lá que diabo que era aquilo lá. E aí fica maluco, e aí fala, onde eu tô? Isso é engraçado, né? Isso que é interessante. Ele se sente pessoalmente ofendido, né? Por estar sendo confrontado com uma outra, assim, até ali ele não sabe que, ele acha que só que é um mano de gente louca, libidinosa, né? Mas ele fica confrontado por causa da sua religião, né? Por causa dele ser um cristão fervoroso. E como já comentaram, né? Resolveu esperar a virgem, que é uma coisa que a gente vai saber um pouco mais pra frente, só ter certeza só um pouco mais pra frente. Que é um elemento que por exemplo, se perdeu no filme do Nicolas Cage. Só pra fazer um parênteses, né? I put my hand on her knee and she said. Esses interlúdios musicais que aparecem ali no bar, o cara começa a tocar, pegar um violão, fazer uma musiquinha. Parece assim, até uns clipes, sabe? Dos anos 60, 70, sabe? Aí você fica se perguntando, né? Nossa, qual é o propósito disso, né? Mas você vê que as letras, não tanto a melodia, mas as letras, elas incomodam o personagem, né? O nosso protagonista aí, o Howie. Isso é uma parte importante também, na verdade, um parênteses que eu vou abrir. É que na cena que ele tá com aquele, que talvez se você viu há muito tempo do filme, você não se toque, mas tem uma música que se chama Gentle Johnny, que toca nas versões do filme, mas essa é uma versão, esse filme teve cortes, né, teve três cortes na verdade, né, tem o que foi para os cinemas americanos, que tem 88 minutos, uma versão do diretor, que tem 90 e poucos, e uma versão perdida, que tem quase 100. Tem uma cena que apareceu na Director's Cut, que é uma, eu vou comentar isso um pouco depois, o que aconteceu, que aparece o Christopher Lee pela primeira vez entregando um garoto para Willow para ele ser iniciado sexualmente. Nas versões de VHS, e se eu estou bem lembrado, a primeira versão de DVD que foi lançada, essa cena não existia. Aí ela foi aparecer só depois na Director's Cut, né? E daí tem essa música que se chama Gentle Johnny, que é uma sobre a iniciação aí que a Willow tá tendo com esse garoto. Eu não sei se vocês viram essa cena. Eu não vi. Então, eu vi assim. Então, essa versão tem um monólogo do Summer Isle, né? Que é o personagem do Christopher Lee, que ele fala assim: ah, eu gostaria de viver com os animais, né? Porque eles não se importam com o que a gente faz, nem dobrar os joelhos pra um deus hipócrita e por aí vai. É uma cena interessante. Essa ainda é uma parte que eles começam a discutir a questão dos deuses, né? Velhos, novos. Então, mas nessa versão do diretor, essa cena ela acontece um pouco antes, quando ele volta lá pro estabelecimento lá, que é o The Green Man Inn, pra tentar dormir. Então, se você pegar, você vai achar essa versão aí, né, em alguns lugares, na locadora do Paulo Coelho, com certeza. Mas eu vou deixar o link aqui no YouTube, que é realmente ela é uma versão que foi incluída só em 2005, se eu tô bem lembrado. Que essa cena eu não vi, não. É. Eu tô lembrado de ela, mas não tô lembrado da cena. A versão que eu peguei, que foi emprestada aí desse negócio de internet, tinha essa cena aí. Deixa eu já comentar então sobre isso, né? Quando o filme foi vendido para os Estados Unidos, para ser distribuído nos Estados Unidos, afinal de contas, para ter seu certo sucesso, né? A distribuição foi do Roger Corman, que comentamos aqui já várias vezes, principalmente por causa do filme do Quarteto Fantástico, né? Que belo filme, né? Ele ia distribuir o filme nos Estados Unidos, só que quando chegou lá, eles falaram assim: olha, o filme é muito longo, a audiência não vai gostar, você corta aí 3 minutos do filme. Eles cortaram 3 minutos do filme, que tinha uma cena sobre maçãs, e essa daí que o Matheus, elas estão comentando. E aí, vá, beleza. Daí algumas pessoas começaram assim, em outras cenas, né? Não só essas. E aí alguém começou a comentar que, olha, parece que tá estranho, né? Tem, sei lá, tem uma cena que outra que tá meio desconexa, né? Daí o Christopher Lee viu e falei, não, realmente tá faltando alguma coisa, né? A cópia final, né, de 99 minutos, não tá certa, né? O nosso corte. E aí deles, ah, tudo bem. Aí eles foram falar com o estúdio, com o lugar que guardava as cópias originais, os negativos, e alguém falou assim, né, que ele quis ir atrás disso aí pra poder restaurar o filme pra versão original dele, né? Aí o Christopher Lee, o Sheffield, o Hardy, eles procuraram, cara, pra versão original, assim, os negativos que seja. E daí descobriram que os dois, assim, foram perdidos, eles não achavam mesmo. E aí eles comentaram assim que por algum motivo não explicado, o lugar que guardava os negativos e as cópias, eles foram rotulados assim como descarte, porque tava junto com um filme indiano, alguma coisa assim. E aí, cara, eles viraram enchimento pra uma rodovia lá na Inglaterra, cara. Elas foram literalmente cimentadas no chão. Caramba! Pra poder fazer essa rodovia aí que eles chamam lá M4 na Inglaterra. Aí eles tiveram que pegar a cópia do Corman, que tem esses 99 minutos, né? Pra poder ter essa nova parte aí. Talvez, dizem, tem gente que diz que talvez as latas existam, assim, pelo menos alguma parte, porque vem e mexe alguém aparece, né? Com um pedaço lá de Metrópolis, né? Daí coloca 2 segundos a mais no filme e por aí vai, né? São partes assim que estão perdidas, né? Mas o maior corte é realmente esse aí de 2007, se eu tô bem lembrado. 2007, exatamente. Mas assim, engraçado, eu achei o filme em si, achei ele curto. Uhum. Assim, a versão, digamos assim, que foi pro cinema mesmo é de 99 minutos, mas a versão americana acho que tem 88. Não, só pra abrir um parênteses sobre essa questão, né? Né? Voltando aqui sobre essas coisas que chocam o policial cristão, né? Ele fica sendo enrolado, né? Isso que é uma parte muito interessante do filme. Você pega, ele é enrolado pelas crianças na escola, pela professora que fala assim, não, é que ela, na verdade, ela não morreu, ela se transformou, né? Tem vários momentos assim que você vê que a história meio que brinca com isso, cara. Essa questão, tanto dele ser enrolado quanto da... em parte até um pouco da ingenuidade dele em relação à religião, porque ele é aquele católico, aquele devoto mesmo, aquele católico clássico, sabe? Que deve ir à igreja todo domingo. Ele se sente pessoalmente ofendido, cara, pelas coisas. Apesar de elas não estarem, não serem do negócio dele, né? Não serem do interesse dele, né? Que ele até tenta uma hora falar assim, não, o que me importa é a lei. Dane-se que vocês fazem sexo com as árvores. Eu não quero saber disso. Mas a bem da verdade é que ele se sente pessoalmente ofendido por aquilo tudo. Sim. Acho que talvez seja o outro fator que se motiva, sabe? Porque além de ele tentar solucionar um mistério ali naquele lugar maluco, ele se sente incomodado com o hábito das pessoas, sabe? Ele, em momento algum, ele tenta entender. Pra ele é só a religião dele é certa e as demais são erradas. E tanto que, assim, pra mim, um dos grandes momentos do filme, quando ele tá lá conversando com Samurai a respeito disso, né? Ele vai falando assim, ele até fala, aqui os velhos deuses não estão mortos, né? Algo assim, eles já tiveram a chance deles, eles falharam. E ele fica assim, maluco, ele fala, poxa, mas como assim? Como assim? Deus, Jesus Cristo? E como que você segue uma religião e não tem nenhum pastor, nenhum padre, ninguém aqui? Sabe? É que você falou, Thiago, ele tá extremamente ofendido com o que ele vê ali. Ali pra ele é quase um Sodoma e Gomorra. Eu não consegui entender, assim, eu até parei pra pensar depois, se ele ficava tão pessoalmente ofendido, se ele é pelo fato de ele ter uma certa frustração sexual, assim, de ele ter pra lá dos 30 anos dele ser virgem ainda, ou se é porque aquele estranhamento de cultura, de religião, ele era tão grande que ele não sabia o que fazer em relação à própria investigação dele, ou se, cara, não sei. Esse filme, ele quanto mais você olha, mais você se perde, sabe? Realmente é uma coisa, Matheus, isso é verdade, assim, vendo o filme, você vê assim que é tanto estranhamento momento são tantos símbolos. Por exemplo, quando ele vai no cemitério pra descobrir o corpo da Roma, né? Ele dá de cara com uma mulher amamentando uma criança segurando um ovo na mão esquerda. Tá, e aí? Eu não sei o que quer dizer aquilo. Deve ser um símbolo, puta, nossa, formidável pros celtas, mas assim, pros pagãos, eu não sei. Ele só ficou chocado tanto que ele faz uma cruz lá, né? Pra uma cruz improvisada pra um dos túmulos. É. Assim como a dança da fertilidade, a dança do fálico, tem uma hora assim que eu acho que não precisava de explicação nenhuma lá da mulher, né? Que ela fala pras crianças, ela pergunta o que, que é aquilo lá fora? Não. E dá pra entender muito bem quando tem aquelas fitas amarradas na cintura e o moleque começa a fazer assim, balançar a mão com a fita, eu sei muito bem o que ele tá fazendo lá. Não precisa me explicar, não. É meio didático até. O Samurai, a gente já falou várias vezes aí, o Christopher Lee, ele é um homem alto, né? Então é interessante que ele sempre se mantém acima do Gregory, do Howie. Até quando eles estão sentados. Tem determinada hora, assim, que ele começa a explicar lá, ele fica chocado, né, com a dança, né? Ele até pergunta, então, né, o senhor tá gostando aí das jovens? Ele, não é bem isso, é que eu... eu tô aqui, eu realmente tô chocado com isso, né? Aí tem aquela discussão toda, né, sobre o Deus verdadeiro. Ele fala, né, seu Deus aqui está morto, meu filho. Foi morto e enterrado aqui, não esquece isso. E esse conflito de religiões, que pra mim é a parte mais interessante do filme, é a camada mais interessante do filme. E ela é bem pincelada em vários pontos. No final que a gente vai ver, né, o grande motivo, né, por que o policial está ali, né, porque ele foi levado ali, e você vai vendo que tem uma crítica muito, como eu posso dizer, muito ácida ao cristianismo. Por exemplo, naquela cena onde a filha lá do cara da taverna lá fica tentando Willow. Ele lá, isso, Willow, fica lá tentando ele lá, e ele lá, não, eu sou, sabe, ele deve ter pensado assim, não, eu vou casar, eu não posso sucumbir à tentação do capeta, isso é coisa do demônio, sabe, ele deve ter pensado mil e uma coisa ali, e ela lá tentando ele, e ele, não, eu pela minha... Ele deve ter pensado, sabe, a religião não permite isso, eu não posso fazer, eu não posso cair em tentação. Ser. Só que o interessante, se você pensar, é que se ele cai em tentação... Tá tudo bem, né? Ele estaria salvo. Que é exatamente o oposto da religião que ele segue. E nessa hora dá pra ver que ele quase sucumbe, né? Porque... Sim, ele levanta, ele abre a porta. Ele chega a abrir a porta. Ele tava literalmente subindo pelas paredes num determinado isso, momento. Exatamente. E na hora eu fiquei pensando, assim, não na hora, mas no final, aí depois relembrando o filme, eu falei, poxa, se ele cai em tentação, ele estaria salvo. É, isso é muito interessante, né? Mas acho que mais tem uma coisa, uma cena muito interessante antes, é quando o Summer Isler dá autorização pra ele exumar o corpo da Roman, né? E aí, quando ele encontra, é um coelho, né? E ele vai lá e todo puto, não é o que encontrei aqui no caixão, né? Um coelho, né? Daí o Summer Isler fala assim, não, a Roman gostava mesmo, né, de coelhos, né? Assim, daí, olha, ele se transmutou, né? Só faltou ele falar assim, como você acredita lá na hóstia que se transmuta no pão de Cristo, no corpo de Cristo? Só que aí não, dessa vez ele não foi tão literal ali pra debochar da religião cristã, né? Mas é legal que ele o começo faz um paralelo com o fim, o personagem, né, o Raul, ele é confrontado nos seus próprios termos, né, de crença, né? Então, sobre a questão sobre sacrifícios, sobre a transmutação, sobre fé, sobre religião, né? Mas ao mesmo tempo, eles estão lá, você vê que eles ficam jogando pistas pra ele, né? Assim, não pistas, mas fazendo joguinhos mesmo, né? Ah, não, a Roma não existe. Ah, na verdade, não é que ela não existe. Ela está morta, pra nós ela não existe. Não, o corpo dela tá lá. Não, o corpo dela não tá aqui. Eu não sou a mãe dela, não sei o quê. E aí eles começam aquela coisa. Bom, você vai chamar, né, a polícia dele? Com certeza eu vou. Dele, Ele só bate no ombrinho dele, assim, como se fizesse isso, né? Ele, bom você aí mesmo, né? Bom você não tá aqui no dia 1º de maio, né? Ou seja, eu acho que ele no... Quando ele ia ir embora ali, o pessoal devia se reunir e falar assim, é um idiota mesmo, né? Sabe, porque cara, assim, foi armando tudo pra ele e ele caindo igual um patinho, né? Eu quero voltar nesse momento aí que o Matheus comentou sobre, vocês comentaram aí, sobre a dança que a Willow faz pra ele, né? Primeiro a música incomoda ele de algum jeito. Sabe sabe? Aquelas cordas são pesadas pra ele. Ele aparece rezando, né, no pé da cama. Ele até chega a fechar a Bíblia, meio que falando, sabe, falando assim, nossa, isso aqui é muito pagão, muito do demônio, assim, pra deixar a Bíblia aberta. Uma blasfêmia. Essa blasfêmia aí, a mulher me tentando, eu vou fechar a Bíblia aqui, né, nesse momento. Que é um ato que aparece também naquela cena que a gente tinha comentado que ela foi excluída com a iniciação do garoto, né? E ele luta mesmo, né? Ele praticamente se... Eu diria até que ele quase se masturba na parede lá, porque não aguenta, né? A câmera foca nele, daí você vê ele suando e tal. Só pra ele se acordar no dia seguinte pra... Ela ainda fala, né? Eu te chamei. A Willow fala, né? Eu te chamei, você devia ter vindo, seu desgraçado. Isso é porque ele tá só ouvindo, imagina se ele visse o que a gente viu. Rapaz. Mas é o que a melhor definição foi o que o Matheus falou. Ele literalmente subiu, ele tava quase subindo pelas paredes, cara. Até o quadro ficar tortinho lá depois. Mas nesse terceiro ato aí, que a gente já vai chegando perto do fim do filme, é que a coisa começa a adquirir os tons sinistros, né? Porque quando ele tá indo embora, né? Que ele fala, eu vou chamar a polícia aqui, né? Eu vou chamar a guarda costeira, todo mundo pra destruir esse lugar aqui, só faltou chamar a TFP. Enfim, aí quando começa a aparecer as pessoas mascaradas, né? Esse é o quebra de paradigma do primeiro do filme todo, né? Porque, em geral, tava tudo uma certa constância, assim, de não de normalidade, mas de uma coerência, né? Coerência, exatamente. Daí você vê as pessoas mascaradas, assim, com máscara de peixe, de gato, cachorro. Putz, tem uma coisa muito errada aí, cara. Rapaz, isso. Na verdade, assim, quando vai chegando bem no final, no terceiro ato, que pra mim acontecem algumas situações que são as que mais me tiram do filme. Porque você já citou uma delas, você tá mais duas aqui. Vou meio que atropelar um pouco, como eu sempre faço, mas enfim. Que assim, foge da coerência da narrativa ali. Uma foi essa questão das máscaras, que até então não tinha aparecido. Aí você pode falar, mas é porque chegou no dia da celebração, blá blá blá, mas enfim, acho que até então não tinha nem menções a ela, achei que ficou muito estranho. Outra parte também que me incomodou muito é quando ele consegue dominar, né, o dono da taberna lá e amarra ele, deixa ele amordaçado. E assim, pra um plano que tava todo arquitetado pela população ali, o cara mostra a cena que ele meio que tenta lutar pra ele sair, desfazer aquele nó, desfazer a situação que ele tá. Se era tudo arquitetado por um plano, ele não tinha motivo pra fazer isso. Ah, mas você não acha que ele deixou ser dominado? Não, então, pela coerência, ele deixou, só que tem uma cena logo depois que mostra ele meio que lutando pra desfazer daquilo ali. Assim, das amarras da gravata, assim, que ele é preso pela gravata. Isso. Se toda a população fez um complô justamente pra ele chegar àquela situação, não teria o porquê o personagem ficar lutando ali. Tá, entendi. Né? Essa parte eu entendo, mas eu acho que talvez se não mostrasse pra gente, né, na direção de diretor, não mostrar pra gente que o cara tava amarrado, ficaria mais interessante. Ou se ele não aparecesse perto da cena final, né? Se ele não aparecesse perto da cena final. Aí logo depois também, assim, eu não sei como que um policial vai tentar investigar e vai desarmado, né? Mas enfim. Tem alguma coisa a ver talvez com a legislação da Inglaterra mesmo, que eu lembro que um tempo, alguns anos assim, eles realmente, os policiais não andavam com armas de fogo. Só quando era uma intervenção necessária, porque ele tava ali como detetive, né? Não, se for assim, justifica. Teria que dar uma pesquisada, mas teve uma época mesmo que os policiais não andavam, pelos de rua, pelo menos, eles não andavam armados. Hoje, até assim, o policial que tá na rua mesmo, assim, andando a pé, ele não anda armado, apesar de existirem snipers pelos prédios, assim, em casos diferentes, principalmente depois dos eventos de 11 de setembro. Mas pense você, Thiago, imagine você, um policial, tá no meio daquela ilha e vai investigar um suposto ritual que vai ter um sacrifício humano. Você iria ali de peito aberto? Não. Ele faz a decisão totalmente, como se diz assim, de coração, vai, digamos assim. Ele fica assim, putz, uma menina vai morrer, vai ser sacrificada, e eu tenho que me virar com o que eu tenho. Daí ele resolve aí fazer o seu plano de investigação, de infiltração. Que chega um momento ali que ele já tá tão perdido, sabe, no meio daquele lugar ali, que ele até para, assim, de... Não sei, cara, de repente... Ele não racionaliza, talvez, né? Eu acho que... Eu acho que ele não, mais, ele, né, não racionaliza mais. Ele tá assim, só é desesperado mesmo pra salvar a Rowan. Ele veste, né, a roupa do ritual lá, né, a roupa do bobo, né? Até o Summerfire fala pra uma hora assim: ah, você então seja o bobo, né? Como realmente ele vai ser, né? E nesse momento, eu acho que a parte assim que realmente começa se você antes estava chocado, ou assim, se você estava incomodado com tudo que estava acontecendo, com os signos, com os símbolos, a relação que eles têm com o sexo, com religião, com rituais, você se pega enganado. Eu acho que a história e o diretor conseguem enganar a gente bem. Aquela hora que nós vimos a personagem, a Roman, amarrada, uhum, e aí levam ele pro destino dele, né, que engana o personagem, e daí tá lá o Summer Isles esperando a garota sorridente pra pegar o Howie, pra ele ser o sacrifício. É, só tem um ponto que talvez, assim, é que também seja um deslize, talvez, com a história ou não, que se você pensar, ele chegou ali através de uma suposta denúncia anônima, pra poder investigar o crime. E nesse tempo de investigação, ele não tem nenhum tipo de ajuda, sabe? Não tem ninguém nem disfarçando que tá ajudando ele. Talvez isso me causou um pouco de incômodo, sabe? Porque, assim, ele não desconfiou de nada. Ele falou, poxa, mas se alguém fez aqui, é porque alguém não concorda com as regras que estão aqui, sabe? Alguém não concorda com o que tá acontecendo. Mas em momento nenhum ele não tem nenhum tipo de ajuda. Então, sabe, da hora que ele vê ela lá, fala assim, ah, tá, beleza, descobri. Pronto, achei a menina, tá ali. Tá, mas quem que até então se incomodou com essa situação dela? Não apareceu essa pessoa, sabe? Pode ser aquilo que a gente comentou agora há pouquinho. Talvez ele já não estava mais racionalizando nada, sabe? Ele não conseguia mais enxergar um sentido naquilo ali, sabe? Não tinha uma razão lógica. Mas é um fato que também me incomodou no final do filme. Apesar que eu gostei muito, eu gosto muito do filme, acho o final bem perturbador, mas esses momentos do terceiro ato me incomodaram um pouquinho. Que não me incomoda, talvez porque eu já estava tão, como se diz, tenso. Tenso e imergido no filme mesmo, uh-huh, né, que eu acho que essa parte eu acabei aceitando, principalmente se você pensa assim que ele quer ser o herói da história. Talvez esse momento é a parte mais assim, mais jornada do herói que eu possa fazer o paralelo. Que vai salvar a mocinha. Que vai salvar a mocinha, exatamente, né. Uh-huh. Exatamente. Esse filme, ele lida assim com os nossos sentimentos de um jeito muito interessante, porque até esse momento você fica pensando assim, não, provavelmente ele conseguiu se contatar com alguém no rádio e aí vai vir a cavalaria pra salvar, daí, só que não. E cara, essa é uma das cenas mais chocantes mesmo do filme, talvez, cara, acho que é uma das cenas que mais me incomoda em toda a história de cinema que eu já vi. Porque assim, o nome do filme é O Homem de Palha, mas até ali não tem nenhum sinal do que é O Homem de Palha. Até o Summer Isles fala assim, agora você vai ter o seu encontro com O Homem de Palha. E aí quando o sargento vê lá o que é Homem de Palha, ele grita de desespero. Uhum. E a gente também fica assim, caramba, ele vai ser mesmo. Ele não vai ser só sacrificado, cara. Ele vai ser colocado num. Ele vai ser queimado vivo, cara. E aí realmente ele entra em desespero. Apesar dele até jogar uma maldição assim, né, no Summer Isle, né? Falando assim, vocês não. A colheita não deu errado porque vocês não agradaram o Deus de vocês, né? Foi porque eles fizeram uma merda aqui. Essa ilha não é feita pra isso, né? Não tem água doce, o seu líder é maluco, né? E o que vocês vão cometer é assassinar. Não, dane-se, a gente vai matar você. Apesar de ele falar, né, na audição assim, que se não der certo, Summer, o próximo que vai ser ali sacrificado vai ser você. Tem um fato que também causa mais angústia, que quando vai aproximando, você vê que não é ele sozinho, né? Tem vários animais ali que vão ser queimados vivos também, cara. Em ritual de sacrifício, fala, caralho, meu. Sabe? Então não bastam só os animais, não basta só ele, cara. É um conjunto. E são vários animais ali. Você vê porco, vê galinha, pato, sei lá, vê vários ali. E é um negócio muito bem arquitetado, né, esse Homem de Palha. Porque tem as jaulinhas dentro da constituição dele, aí tem os animais que vão queimar antes, pra depois chegar no cara que tá na barriga, né, se não me lembro. Não, ele, a construção dele, aliás, vamos falando de novo aí sobre efeitos práticos, né, é uma coisa. Sim. Assim que dá um tormento ainda é maior, porque você sabe que ele vai ser, que ele é colocado lá e o pessoal taca fogo mesmo na figura, né, de palha. E aí ele tá com aquela túnica branca aberta, assim, assim, ele, e o Sam Raimi fala, né, então você vai ser um dos mártires, né, né, já que você acredita nisso mesmo, né, você vai ser um dos mártires, né, né, é, não é um jeito tão ruim de morrer. E, putz, cara, é que é como eu comentei, né, isso, esse final é tão perturbador, tão impressionante, porque a gente tá mesmo acostumado que as coisas eventualmente vão dar certo. Então, quando eu vi esse filme quando eu era pequeno, me surpreendeu mais ainda, porque eu tava acostumado muito com filmes de terror, o Jason, é, Freddy Krueger, que no fim das contas, pelo bem, pelo mal, ah, o mocinho escapou, pelo menos escapava, o mocinho fugia. Não, nesse e caso não. Ali é definição total do terror, assim, do horror. E sabe uma coisa, assim, também de novo pensando no filme, até essa questão do mocinho, que assim, a gente vê o filme pelos olhos do protagonista, mas em algum momento eu fiquei pensando que ele e os habitantes da ilha são quase duas faixas da mesma moeda, porque cada uma das partes ali, né, ele sozinho e os demais, seguem a sua religião, os seus ritos, e os seguem de maneira fervorosa e doentia, tanto que na cena final o policial começa a implorar por Deus, Jesus, sabe, ele se desespera, mas ele tenta buscar algum auxílio, alguma força na religião. Por isso que eu vejo muito coisa parecida entre os antagonistas ali, que eles na verdade estão seguindo as suas religiões de maneira extrema, assim como o pessoal tá indo lá fazer o ritual para poder sacrificar, o policial se apegou ali a Jesus Cristo que pudesse salvá-lo. E aí chega no final que causa muita estranheza, se você pensar, né, que uma pessoa que seguiu, né, fielmente os seus princípios religiosos, né, procurou ser um bom moço, se manter virgem, acabou sendo abandonado pelo seu Deus, né, enquanto os outros que seguiam os deuses deles antigos tiveram o seu êxito. Ele é um intruso ali, né? Sim, ele é um elemento diferente, né? A que a gente tá vendo com os olhos dele, né? A gente estranha aquilo ali, mas se você vê, ele é um elemento diferente. Ele é o que tá dentro daquele organismo vivo, que é aquela população ali. Ele é o intruso. É, realmente, ele, e como eu falei, né? O paralelo do começo, né? Ali eles estavam celebrando a ressurreição de Cristo, né? A morte e a ressurreição de Cristo. Aqui eles falam da morte e ressurreição da colheita deles lá pro Deus Sol ali deles. É tudo um paralelo. Você pode, é claro que a gente tá acompanhando a jornada deles, basicamente não quer que o cara morra, né? Muito mais daquele jeito. Você quer que tudo dê certo, né? Você pode falar que, ah, o Summer Island é um puto do personagem, carismático, com certeza, mas você dá esse destino pra um destino horrível aí pra um personagem, é complicado. Não, e de novo, fazendo até um paralelo também com a religião católica, né? Se você pensar que no período da Inquisição, né, a Igreja Católica queimava pessoas que consideravam bruxas, né, justamente para purificá-las, né? E ali no paganismo, não, eles vão queimar a pessoa por um sacrifício para que traga algo bom depois. Eu vou acabar mentindo aqui, mas me deixou chocado, e essa imagem do filme, ela ficou muito tempo na minha cabeça. É perturbadora. É perturbador mesmo, cara. Então, aí, depois a gente comentar por quase uma hora esse filme, vou pedir pra vocês aí as suas considerações finais, começar com você, Marcelo. Então, de novo, né, vou repetir alguns pontos aqui, mas é um filme que eu não tinha assistido, eu sabia muito pouco dele, mas gostei muito, apesar de algumas coisas no final, no terceiro ato, me incomodarem, mas esse paralelo com a religião, eu acho que fomenta bastante discussões e discussões interessantes. Acho que a rima temática que ele faz entre o final e o começo é grandiosa. Ali, assim, ganhou, você já tinha ganhado o filme ali, que arrebatou de ver, sabe? De você ver ele no seu rito, bem no início do filme, e depois ele sendo a vítima, né? Do sacrifício no final. E de você pensar, né, que o fim para uns acaba sendo o começo pros outros, né? Então, o que seria ali o fim deles, o fim do policial, significa o começo, né, para aquela população, né? Para os pagãos ali. Então, assim, é um filme que vale muito a pena assistir, pra ser conhecido, né? Eu vou recomendar bastante para as pessoas. E a imagem final do Homem de Palha é perturbadora. Eu acho que, assim, é difícil tirar ela da memória. Tem algumas cenas que eu gosto muito, né? Essa, talvez é a principal, porque é a mais impactante. A cena da tentação, né? Da mulher, ou por motivos óbvios. Aquele diálogo, né? A conversa, né? Entre o Hal e o... Sempre vou falar, como é que é? Summer Isle. Né? Quando eles conversam sobre os deuses, né? Sobre o que eles seguem, e ele fala, aqui os velhos deuses não estão mortos, quem está morto é o seu deus, está morto e enterrado, sabe? É algo parecido assim. Enfim, é um filme que vale muito a pena. As pessoas podem até estranhar um pouco a questão de ritmo, né? Que eu já falei, mas é um filme de outra... A gente já falou em vários casts, né? É um filme de outra época. Vale a pena apear. Eu não tenho esse problema com ritmo. Eu também não. Eu sei que tem muitas pessoas que podem estranhar, porque de fato é bem diferente de filmes que são feitos hoje em dia. Mas é um filme curto, assim, né? Igual que as pessoas falam assim, filme longo, chato, não vou assistir. Não, não tem nem essa desculpa, não. É um filme bom e é um filme curto, sabe? Acho que tem 1h30, 1h35, algo assim. Enfim, filme altamente recomendável. E, Matheus, aí ficou seus sinais e também momentos preferidos aí pra você. Cara, eu achei o filme excelente, excelente mesmo. Acho que tem tempo que eu não vejo um filme que me pega desse jeito. Eu vou ser meio redundante aqui, a gente já falou isso milhões de vezes durante o cast, mas ele é perturbador, de um jeito, assim, totalmente diferente, né? Um jeito meio novo, assim, apesar de o filme ser antigo, que é até meio controverso. E aí fui fazer o dever de casa e vocês chegaram a ver o que significava o The Wicker Man? O que significa wicker? Não, acho que tá parado. Não é palha? Então, é wicker, segundo aqui o Google Tradutor, ele pode ser classificado como vime, ou algo que é feito de vime, ou coberto de vime, ou entrelaçado. Eu não sabia também o que é de diabo é vime, eu fui procurar, e aí eu me deparei com a seguinte expressão. Vime é um material utilizado desde os tempos primitivos, originalmente oriundo de varas moles e flexíveis do vimeiro, que passou a designar qualquer matéria-prima de origem vegetal com tais características que, trançado, possui diversos usos, principalmente na manufatura de cestos e móveis. E eu acho que se eu soubesse disso um pouco antes do... De gravar. Do filme, Um pouco antes de assistir o filme, eu tinha dado um pulo nesse final. Que é uma parada feita de vime, né? E é meio que um spoiler, né? O nome do filme. Isso que é legal, né? É, pois é, né? E eu acho que o filme tem um vou chamar aqui de intertexto, porque eu não sei se chega a ser uma metalinguagem, né? Mas ele me deixou pensando também sobre outro ponto, que eu não sei, assim, se classificaria mais com um negócio meio Cidadão Kane, ou um negócio meio do Lovecraft, assim mesmo, de que em nenhum momento do filme eu me lembro de ter visto algum tipo de conexão entre essa ilha e outros lugares, sabe? Então, no final do filme eu parei pra pensar que eu não conseguia imaginar nenhum contexto no qual o sumiço dessa menina tivesse sido denunciado, sabe? Então, ainda reforça mais essa questão do pesadelo, né? De ter o estranhamento profundo de as coisas não fazerem sentido e... Cara, é muito doido. É uma atmosfera que vai me deixar meio marcado aí por um bom tempo. Sabe que você falou uma coisa interessante sobre você citando aí Cidadão Kane. Teve uma revista que disse que esse filme era o Cidadão Kane dos filmes dos horrores. E sobre a questão de a gente não saber, já entrando aqui também nas minhas considerações finais, uma das maiores, assim, uma das coisas mais legais quando eu marquei a gravação desse filme é que eu imaginava que vocês não tinham assistido mesmo, porque eu já tinha comentado com ele sobre ele outro dia. Na primeira vez aí, rapidamente sobre remakes. E eu falei, acho que é uma boa hora de falar desse filme que eu considero ele muito bom. E ele me chocou quando eu vi quando eu era criança, ele me perturbou quando eu vi ele inteiro pela primeira vez há alguns anos, e hoje ele continua me perturbando, principalmente pela tomada, assim, é tudo isso que a gente já discutiu aqui no meio. Então, eu não acho que é exagero nenhum falar se você mencionar Cidadão Kane. E eu acho que é muito legal, principalmente você não saber o que é o Homem de Palha, porque ninguém sabe, é muito obscuro. A não ser o Christopher Lee, quando ele foi convidado pra fazer o quando pra fazer parte do filme, né? O diretor, né? Ou foi o produtor, agora não lembro. Ele vai falar assim: ah, a gente vai fazer um filme de horror chamado Christopher. A gente vai fazer um filme de horror chamado Homem de Palha. E aí o Lee, na maior naturalidade dele, tem alguma coisa a ver com aqueles sacrifícios pagãos que eles faziam lá no século XVII? Aí o produtor falou assim: ele olhou pra ele e falou assim: eu odeio você. Porque provavelmente o Christopher Lee talvez fosse o único homem no mundo que sabia, afinal de contas, o que era o Homem de Palha. E os seus momentos favoritos, Matheus, quais são? Ah, eu esqueci de falar, então. Cara, eu acho que o final, são três pra mim, assim, é o final, essa cena aí que o Marcelo já falou também, da última tentação do rapaz lá, que ao mesmo tempo que, que seria um momento de danação, é um momento de salvação, né, depende ali da sua... É engraçado, né, agora que eu fui me tocar, de que é o momento máximo do embate, assim, entre as duas religiões, né, porque o Marcelo falou isso, mas foi cair minha ficha só agora, assim. De um lado você é danado e do outro você é salvo, né? Então. Esse é o ponto, exatamente. Pois é. Se ele for, ele se ferra de um lado e se salva do outro. E se ele ficar, ele se ferra de um lado. Isso é muito, muito legal, isso. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Justamente, né? E do outro lado é o contrário, né? Se correr, o bicho... Enfim. É isso aí. E a cena é que ele faz a exumação lá e descobre que tem uma lebre no túmulo da menina. A minha é sinistro. Foi muito... Que porra é essa parte? Eu já falei, assim, também do que me agrada no filme. E pra finalizar, a minha sempre preferida realmente é a que mais choca do final aí. Essa cena tá uma lista dos momentos, dos 100 momentos mais assustadores da revista Bravo, que esteve na lista de 2006 deles, tá em 45º lugar. Concordo, realmente é uma das cenas assim que me deixou mais perturbado mesmo, olha usando a palavra de novo, quando eu era criança. E eu demorei muito pra achar esse filme. Eu não sabia do nome dele, porque afinal de contas a gente não tinha internet, não tinha revista do mês pra ver. Eu só vou descobrir uma comunidade do Orkut, que alguém foi falar pra mim o nome do filme lá, junto com um outro que chamava Enfeitiçados, que também é um outro filme de terror que na época me deixou meio assim, chacoalhado. Mas eu espero que você que não assistiu, ou se você assistiu o filme há muito tempo, reassista, porque vale a pena. E eu espero que você não tenha visto o filme sem ouvir aqui o programa, porque senão vai estragar muito da sua surpresa. Vai tomar spoiler na cara. Por ser um filme cult, um filme B, baixo orçamento, você provavelmente não ouviu falar dele. E é uma pena mesmo, porque é um dos melhores filmes de horror, de suspense que eu tenho na minha vida. Realmente tá entre os melhores. Então, gente, valeu mais uma vez aí pra vocês terem ouvido a gente agora falando sobre O Homem de Palha. Aí, vamos ficando por aqui, né? Eu pergunto pra você que tá ouvindo, o que você achou do filme? Você já tinha ouvido falar dele antes de ver aqui a nossa postagem, a nossa vitrine? Então, eu pergunto também, se você já viu, se você conseguiu rever, ou pelas suas lembranças, qual que é o momento preferido pra você, de todos, desse filme que é relativamente curto, certo? Manda esse feedback pra gente, vocês podem, né, porque o seu feedback é o nosso pagamento, vocês podem fazer isso lá pela página no tignocinema.com, você busca aqui a postagem do Tigcast número 88, também lá pelo Facebook, em fb.com/untinhocinema. Temos um grupo também, fb.com/groups/untinhocinema. Procura a gente também no Google Plus, no Instagram também com untinhocinema, e nossos perfis pessoais no Twitter vão estar aqui na postagem, certo? E também podem fazer isso por e-mail lá pelo contato@untinhocinema.com. Então vou fechar aqui com uma música do Bruce Dickinson dessa vez. A música chama Wicker Man, que não é a The Wicker Man do Iron Maiden. É uma música bem diferente e acho que tem mais a ver com o filme do que a versão que foi lançada no álbum lá do Brave New World. Certo, gente? Valeu mais uma vez por ter ouvido e a gente se vê semana que vem. Tchau. Valeu, tchau.